Bom dia a todos que nos acompanham. É com alegria que iniciamos a conversa de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento, que estejamos unidos na sintonia do amor e da fraternidade. Está começando o programa Visão Espírita, há mais de 22 anos sendo transmitido pelas ondas do rádio e agora estamos ao vivo pelo Facebook, pelo YouTube. E você que está nos ouvindo, participe, envie as suas dúvidas e os seus comentários. Este programa tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec, um programa criado e mantido pela União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste e pela USE de Piracicaba. E, na realidade, o programa existe por vocês, que nos honram com a sua audiência nos quatro cantos do Brasil. A todos vocês, o nosso muito obrigado. Muito bem, meus amigos, hoje é domingo, 18 de julho de 2021, uma linda manhã desse nosso inverno brasileiro, está bem fresquinho aqui em Santa Bárbara do Oeste, e com essa linda imagem do Parque dos Ipês, estamos a postos para dar início a mais uma conversa ao programa Visão Espírita. O programa de hoje dá sequência no estudo do livro A Gênese, de Allan Kardec, e estamos exatamente no seu capítulo 6º, na Uranografia Geral, quando Kardec aborda vários aspectos, várias particularidades do universo, e capítulo a capítulo estamos comentando e tentando inserir perguntas que tenham uma correlação com o texto que foi apresentado. E o programa de hoje é Estudando o Universo. Particularmente, a gente vai estudar os cometas e a Via Láctea. E eu fiz uma pequena introdução que assim escrevi: fitando o céu na busca de um entendimento maior, Allan Kardec mostra um olhar investigativo, estudando as origens dos corpos celestes, suas trajetórias e a eventual composição desses astros. Compreendendo as leis que regem o universo, dava o primeiro passo para integrar o homem do mundo ao infinito. Ao realizar esse movimento de buscas e inserindo-o no cerne da doutrina espírita, Kardec dá ao espiritismo um caráter universal, científico, distanciando-o de dogmas e crendices populares. Orienta os estudiosos, todavia, os estudiosos do espiritismo, a permanecerem com a ciência em caso de dúvida. Essa introdução é um resumo daquilo que eu entendi de tudo que o Kardec escreveu até aqui. E nesse começo, antes que a gente entre nos estudos, eu quero dar o meu bom dia ao Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Eu estou falando de Floripa, gostoso. Aqui anunciaram aí uma frente fria, não sei o quê. Está um sol maravilhoso, está gostoso. Já comprei o meu camarão, já embalei o meu camarão. Ele está lá no frigorífico congelando para segunda-feira eu embalar e levar para São Paulo. Bom dia a todos, é um prazer imenso. E aí você vê que esse nosso programa fica cada vez mais universal, né? Se a gente tiver Sim. lá no Japão, dá para fazer uma live. Então, que todos nós possamos, no dia de hoje, fazer reflexões interessantes que nos levem sempre ao processo evolutivo. Bom dia a todos. Florianópolis é uma cidade maravilhosa, muito bonita. Lindo, lindo. Muito bom dia, meu amigo Wilson Garcia. Bom dia, querido companheiro Geraldo. Bom dia, Luiz Pessoa Guimarães. Florianópolis deve ser uma cidade maravilhosa, eu não conheço realmente, mas pelo semblante do nosso amigo Luiz, pela felicidade que ele está ostentando, de fato deve ser um lugar maravilhoso. Um dia eu pretendo conhecer ainda. Bom dia a cada um de vocês que nos acompanham. Muito obrigado pela companhia, vocês que já estão passando por aqui, que já estão deixando ali o seu joinha, os seus agradecimentos. Nós somos muito gratos pela presença de vocês, pela oportunidade que vocês, primeiramente, nos oferecem de estudar, de aprender alguma coisa. Para mim, sobretudo, estar na companhia do Geraldo e do Luiz Guimarães é uma oportunidade, sobretudo, de aprendizado. Rogo aos bons espíritos que me auxiliem, não a contribuir, a não atrapalhar, já está de bom tamanho, não é mesmo? Muito obrigado. Excelente, Wilson. O Wilson é uma pessoa muito amável sempre com a gente, né? E, Wilson, antes que a gente comece os estudos, eu peço a você que coloque a súplica da Terezinha Oliveira. Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Meus queridos amigos, não só a letra, mas a melodia, elas são inspiradoras para a gente começar os nossos estudos de hoje. Muito bem, meus amigos, abrindo o primeiro bloco do programa Visão Espírita, selecionamos para hoje o livro Fonte Viva, o seu capítulo 127, Humanidade Real. Eu faço a leitura, Luiz e Wilson fazem os comentários. Emmanuel seleciona uma frase que está registrada no Evangelho de João, quando Pilatos diz: eis o homem. E o Emmanuel, utilizando toda a sua sabedoria, assim escreve: apresentando o Cristo à multidão, Pilatos não designava um triunfador terrestre, nem banquete, nem púrpura, nem aplausos, nem flores. Jesus achava-se diante da morte. Terminava uma semana de terríveis flagelações, traído, não se rebelara, preso, exercera a paciência, humilhado, não se entregou a revides, esquecido, não se confiou à revolta, escarnecido, desculpara, açoitado, ouvidou a ofensa, injustiçado, não se defendeu. Sentenciado ao martírio, soube perdoar. Crucificado, voltaria à convivência dos mesmos discípulos e beneficiários que o haviam abandonado para soerguer-lhe a esperança. Mas exibindo-o diante do povo, Pilatos não afirma: eis o condenado, eis a vítima. Diz simplesmente: eis o homem. aparentemente vencido, o mestre surgia em plena grandeza espiritual, revelando o mais alto padrão da dignidade humana. Rememorando, pois, semelhante passagem, recordemos que somente nas linhas morais do Cristo é que atingiremos a humanidade real. Luiz. Mais um texto de Emmanuel, né? Mais uma obra-prima. E realmente ele... E Pilatos, eu não particularmente, né? Eu sempre senti na leitura das referências dele ao Cristo uma certa admiração. E não é de se estranhar, né? Porque Pilatos era um homem instruído, era um homem que tinha um certo discernimento, mas era um político. O negócio dele era fazer a vontade do povo. E a leitura que eu faço é que se ele extraísse o político, se despisse do sentimento político, ele diria assim: olha, gente, eu, analisando de fora esse caso, eu não vejo motivo nenhum para condenar esse cidadão. Afinal de contas, ele só fez coisa boa. As suas atitudes sempre foram nobres, sempre foram perfeitas. Vocês estão acusando não sei por quê. Mas surgiu aí a tendência, né? Nós no mundo sentimos o mundo e vivemos o mundo. E esse é o grande ponto, né? Pilatos aí, talvez ele, na sua história evolutiva, ele tivesse a oportunidade de ouro, né? Em perder a posição que ele tinha, mas chamar o povo à razão, né? E se posicionar como ser humano da forma como ele pensava. E o que a gente analisa é exatamente isso. Ele pensava assim, mas se deixou levar pela atitude do político, pela atitude, o que nós chamamos hoje, né, politicamente correto. Então, que a gente faça uma reflexão de como é que é a nossa atitude. Né? Porque, de uma forma diferente, nós conhecemos a mensagem do Cristo, vivenciamos a mensagem do Cristo, ou procuramos vivenciar, e nós temos um convívio com a sociedade. Então, praticamente todos os dias, nós nos vemos diante da situação que Pilatos passou. Pessoas que convivem conosco, com atitudes que não são condizentes, né, com aquilo que nós pensamos, que nós conhecemos, e aí a gente age pelo politicamente correto. Eu nunca me esqueço de uma ocasião que eu me indispus com uma grande amiga minha, mas eu falei aquilo que ela precisava ouvir. E ela me deu um gelo de 2 anos. Ela virou mesmo a cara comigo. Não conversava comigo. Ela nem me olhava. Mas, após os 2 anos, a verdade surgiu. Então, eu lembro até hoje que ela chegou por trás de mim, assim, me deu um abraço e disse assim: puxa, Luiz, você me alertou, mas eu não consegui enxergar. Isso é o principal. Quando nós nos posicionamos na condição do Cristo, nós não erramos nunca. O que demora para acontecer é o reconhecimento do mundo, da sociedade, e às vezes nem reconhecem. A gente vai entender isso numa outra encarnação. Mas o importante é que a gente tenha o fundamento do nosso pensamento. Que a gente não tenha dúvida que o Cristo é o caminho, que o Cristo é o exemplo, que o Cristo é a nossa referência. Que a gente insista sempre nisso. Embora a gente tenha muita dificuldade, às vezes, mas que a gente fixe esse pensamento no nosso coração. Cristo é o caminho. É isso aí, Geraldo. Muito bom, Luiz. Muito interessante. Wilson. Olha, o Luiz, ele fez... Luiz, você ficou embaçado de novo, Luiz. Olha lá. Ah, tá bom. O Luiz ele fez uma leitura muito atual, né? Muito dos nossos dias dessa passagem. Isso é muito interessante. A gente percebe que hoje, eu diria que mais do que nunca, o povo ele é manipulado, facilmente manipulado. As massas são manipuladas, a gente tem mídias. Então, hoje se fala-se tanto nas fake news, nas notícias mentirosas, e isso tem sempre um objetivo. Né? Nenhuma fake news, nenhuma produção de notícia é simplesmente por diversão. Existe um objetivo por trás, existem interesses políticos por trás de toda a produção maliciosa de conteúdo. E esse interesse é manipular o povo para que o povo se posicione deste ou daquele lado, né, corroborando os interesses deste ou daquele grupo. Essa manipulação acontece pelos veículos de massa, mas hoje, como eu falei, das pessoas, sobretudo pelas mídias sociais, pelo WhatsApp. Então, esse é um cuidado muito grande, porque naquele momento o povo, né, nós tomamos muito cuidado ao dizer isso, tanto que uma das causas do antissemitismo seria a responsabilidade do povo judeu pela morte de Jesus. E nós sabemos hoje que o povo judeu não foi responsável pela morte de Jesus, né? Diretamente. É claro que foi uma somatória de ações, de agentes que levaram aquele resultado. Mas, do ponto de vista de manipulação, para evitar que o povo seja manipulado, o povo precisa ser educado. É a educação que dá autonomia para que alguém possa decidir por si próprio. Não é à toa que o Espiritismo ele é tão embasado na educação, que foi codificado por um educador, né, por uma pessoa desse meio. Porque a educação, ela liberta, ela ilumina, e essa luz faz com que você possa ver e tomar as decisões adequadas, baseado nos seus valores. Agora, se você tem uma educação que concomitantemente, né, segue a moral do Cristo, né, não estou dizendo religião, estou dizendo simplesmente a moral do Cristo, que está presente em todas as religiões, o amor ao próximo, né, é claro que a pessoa que está alinhada à moral do Cristo vai decidir adequadamente, vai deliberar e decidir de acordo com essa moral. Que nós falávamos aqui antes do programa, o conhecimento da responsabilidade. Quando a gente sabe alguma coisa e decide de forma contrária, gera-se um conflito dentro da gente, a gente se sente mal, dá uma ressaca moral, e para evitar esse sentimento ruim, a gente, né, procura agir da melhor maneira possível para evitar essa sensação desagradável de acreditar em uma coisa e fazer outra coisa. Então, esse é o primeiro ponto que eu extraio dessa lição. Né, esse contexto de manipulação. E eu gosto muito, como o Geraldo sempre faz, né, quando é pegar o nome do texto, ele, na verdade, vai falar de humanidade real no finalzinho, no último parágrafo, se eu não me engano. Lembra muito humanidade real. Então, o que é ser humano? A moral do Cristo é ser humano, ele dá como exemplo, mas ser humano é essencialmente ser Deus. Né? Não é à toa que Jesus vai dizer: vós sois deuses, porque fomos criados, né, como com a mesma essência de Deus, uma inteligência. Nós somos uma inteligência, tanto quanto Deus também é uma inteligência, só que Deus é inteligência suprema. Nós somos uma manifestação dessa inteligência. Então, nós, para que sejamos humanos, teremos que nos aproximar de Deus. E o modelo que nós temos é Jesus, naturalmente, hoje, para nós aqui, mais humano, mais próximo de nós, para guiar a nossa conduta, é Jesus, sem dúvida alguma, Geraldo e Luiz. Eu sempre gosto de olhar o título, porque do título a gente extrai muitos ensinamentos. E uma vez eu ouvi de um amigo que nós nos acostumamos no erro. É mais cômodo estar como está, não mudar. É mais fácil ser vencido pelas circunstâncias, como o Luiz diz, politicamente correto. Então, eu acredito que o Pilatos, ao se referir a Jesus, eis o homem, você vê que estava implícito ali um certo respeito, realmente, como o Luiz destacou, eis o homem. Ele não colocou nenhum adjetivo a Jesus. Não era o condenado, o homem ruim, é eis o homem. Ele se absteve de adjetivar Jesus. E o que a gente percebe, pelo menos é a sensação que se passa, é que Pilatos se deixou acomodar, ele se acostumou no erro. Era mais fácil fazer aquilo. E eu utilizei essa lição para pensar no seguinte, muitas vezes a gente condena, né? Pilatos condena Judas, mas o que, que nós faríamos no lugar? Será que nós, ao longo da vida, já não tivemos alguma conduta semelhante à de Judas, semelhante de Pôncio Pilatos? Eu acredito que sim, porque vivemos num mundo de provas e expiações. A gente vive numa humanidade recortada pelos nossos prazeres, pelas nossas sensações, por entendimento distorcido de uma realidade. Essa é uma humanidade superficial do ponto de vista moral. E quando a gente vê uma descrição do Emmanuel, ele fala numa humanidade real. Eu fiquei imaginando, se existe uma humanidade real, existe uma humanidade menos real, que talvez seja a nossa, em que a gente costura toda a sociedade pelos falsos sonhos, pelas interpretações equivocadas, pelo comodismo, e lá na frente, quando você ganha experiência, ou a morte vem surpreender você, você começa a ver que todos aqueles passos que você deu foram passos equivocados, que poderia ter sido melhor. Então, eu uma das vezes, Luiz e Wilson, queridos ouvintes, eu conversava com um amigo meu lá do Rio de Janeiro, o doutor Valdemar Carrilho, e ele falava que quase sempre após a morte, os espíritos que têm um pouquinho de instrução, um pouquinho de maturidade, a primeira coisa que acontece é passar um filme da sua própria vida, de tudo o que ele fez. Ele começa um novo ciclo tendo consciência aonde foram os pontos frágeis. Então, eu imagino que esse padrão que o Emmanuel fala é um padrão maior. É o padrão da moral de Cristo. A gente ouve todo mundo falar assim, o cristianismo é bonito e tal, mas gosta do discurso. Mas, na prática, a gente precisa ser mais cristão. A gente precisa compreender mais, tolerar mais, entender mais e estudar mais, como disse o Wilson. Muito bem, meus amigos, eu acho que começamos bem esse capítulo do Humanidade Real, e no segundo bloco do programa Visão Espírita aqui, nós temos o livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Schutel, e que hoje estamos abordando o capítulo Imortalidade e Religião. E é interessante que terão algumas linhas de contato entre a humanidade real e essa imortalidade e religião. Eu vou ler o texto extraído dos Evangelhos, Luiz e Wilson fazem os comentários. Abre aspas, indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipo, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? Responderam, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que sou eu? Respondeu Simão Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Disse-lhe Jesus, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares sobre a terra será ligado nos céus. O que desligares sobre a terra será desligado nos céus. Então ordenou a seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Luiz. Essa passagem, ela nos conforta muito, né? Porque isso aí é uma promessa. A partir do momento que nós estamos em sintonia com Deus, nós praticamente nos tornamos um representante de Deus. Então, se comenta muito sobre os sacrifícios que nós fazemos, né? Os esforços. Nós precisamos tolerar o ignorante, nós precisamos perdoar a quem nos ofende. Sempre damos o foco nesse sentido. E essa lição, ela nos dá um foco completamente diferente. Ela nos diz o seguinte: você, se você for assim, né, como o João, você tiver, entrar nessa sintonia e você tiver essa vibração, essa sintonia, a ponto de realmente representar o Cristo no âmbito da sociedade, aquilo que você ligar será desligado no céu. É, quer dizer, aquilo que você fizer repercutirá no céu. Então, nos mostra do poder que nós temos, né, desde em linha com essas leis, de agir, e como nós somos protegidos nesse sentido. Aquilo que nós sintonizamos, ele repercute socialmente, realmente na sociedade. Você vê que quantas vezes dentro da sociedade, politicamente você não agiu corretamente, mas você agiu de acordo com os princípios que você abraça, e parece que você, de uma certa forma, você teve uma proteção. Eu lembro que na minha vida profissional, eu passei por muitas situações dessas que eu estou exemplificando, situações onde politicamente eu deveria fazer alguma coisa errada para contemporizar a vontade do meu diretor, alguma coisa assim, mas eu entrei em choque. Entrei em choque não no sentido de uma birra, mas em sentido de princípios. Eu lembro, inclusive, que uma ocasião, um dos meus auxiliares, ele me disse assim: poxa, você não tá receoso do risco que você está correndo? E eu lembro que eu comentei com ele assim: você tem que analisar se eu estou certo ou não. E eu lembro que realmente passei por situações onde o risco que eu corri foi muito grande, mas jamais eu fui abandonado. Então, isso é uma coisa muito interessante, o que é colocado nesse capítulo. Porque se você, em sintonia com o alto, em consonância com o alto, você, além das suas obrigações, você tem responsabilidades e você tem proteções. Você pode agir de conformidade com aquilo que a sua consciência dita, porque, de certa forma, você está protegido. Não que a gente vai cometer insanidades, mas, de acordo com a consciência, a gente pode agir de forma livre, sem preocupações em livrar a pele. Eu lembro uma ocasião que eu fui chamado por um rapaz, ele era médium, e aí então ele reclamou comigo, porque a mediunidade dele estava ficando muito desequilibrada, porque o chefe dele chamava ele e mais três colegas e pregava o sabão assim num determinado elemento, que era sempre aquele lá que ele subestimava e perseguia de uma forma muito, muito marcante. E aí então eu falei para ele: não é a sua mediunidade que tá desequilibrada, não, é a sua consciência. Porque na realidade você assiste uma injustiça e não se pronuncia. Você não deve dar um soco nesse chefe, afrontá-lo de frente do grupo, mas que você deve se pronunciar em off, sem sombra de dúvida, você deve fazê-lo. E como você, para proteger a pele, você não se manifesta, a sua consciência que está se censurando. Então, a mediunidade ela vai automaticamente se desequilibrar. Mas você tem que se posicionar segundo a sua consciência. Corra o risco, não tenha medo de que os tiros passem a ser endereçados a você. diante de uma injustiça, posicione-se de uma forma correta, de uma forma discreta, mas chama esse chefe de lado e diz assim: olha, filho, Fúlio, isso que você está fazendo, qualquer compêndio de iniciante recomenda que não se faça. Você está diminuindo ele perante o grupo, então você tem que se posicionar. E nós não podemos nos omitir nesse ponto. Nós temos que, diante de uma injustiça, diante de uma coisa errada, de forma correta, nos posicionarmos. É isso aí, Geraldo. Muito obrigado, Luiz. Wilson, o que que você entendeu do texto Imortalidade e Religião? Você está sem microfone. Muito bem. A primeira coisa que me chamou a atenção é a interpretação do Caíba dessa passagem para abordar o tema imortalidade e religião. É muito interessante. O tema imortalidade está intrínseco, segundo Caíba, à religião. Não dá para se falar. É como a relação, a imagem que ele cria, né, a comparação que ele faz entre corpo e alma, né, religião e imortalidade. Né? Não existe corpo, quer dizer, existe o corpo, mas sem finalidade, sem vida, se não tem uma alma para animá-lo. Né? E não existe religião, segundo ele, sem o conceito da imortalidade para também animá-la. Isso é muito interessante, porque a mortalidade é uma das maiores causadoras de ansiedade que podem existir. Isso é do ser humano. Somente o homem tem consciência da sua finitude. Nós temos o nosso cachorrinho nesse momento, o nosso gatinho está lá dormindo, sem nenhuma preocupação quanto ao término da sua vida. Nenhuma preocupação. A preocupação dele é imediata, que ele vai comer hoje, né, as necessidades básicas. Nós não. Nós temos essa preocupação do que será de nós. Tudo isso que eu penso, tudo o que eu sinto, todo o amor que eu recebo e todo o amor que eu distribuo, qual vai ser tudo isso? Isso vai desaparecer. Então, segundo Caíba, a religião ela vem para apresentar o conceito da imortalidade. E quando ele traz essa relação entre imortalidade e revelação, o caráter de revelação. E quando traz a citação de que a igreja seria construída sobre esta base, o entendimento não é que a igreja foi construída sobre Pedro, sobre a figura de Pedro, sobre a personalidade de Pedro, mas sobre aquele momento que Pedro viveu, um momento de revelação. Então, a igreja, que nada mais é do que um grupo, uma egrégora, né, uma egrégora, um conjunto de pessoas que comungam os mesmos valores, aquela egrégora do Cristo seria construída sobre a revelação. E o Espiritismo vem logo mais mostrando como se operam esses mecanismos de revelação, como se operam a comunicação entre o mundo extrafísico, o mundo espiritual e o mundo físico. O Espiritismo vem nos revelar que somos seres imortais, que não teremos fim, e nem o calor do sol, nem as regiões mais gélidas do universo podem nos extinguir a consciência, que continuaremos existindo mesmo após o nosso corpo, né, deixe de funcionar. Vem por meio da revelação trazer todas essas informações para a gente. E se a igreja do Cristo, então, é baseada na revelação, isso, na verdade, é o que dá autoridade ao Espiritismo, para que toda a base espírita doutrina seja a doutrina dos Espíritos. Não a doutrina de um homem, a doutrina de Allan Kardec, mas uma doutrina que vem pela revelação. É claro que precisou desse homem para organizar isso, né, para ter um método de estudo, de trabalho, para codificar isso, para que nós hoje tenhamos essa quantidade de informações e de conhecimentos à nossa disposição. Então, é isso que me chama a atenção. A imortalidade sendo colocada junto com a revelação como a base da Igreja do Cristo. E nós, como espíritas, nos sentimos humildemente a continuidade e a confirmação do que o Cristo disse. Quando eu li esse texto, eu tentei traçar uma relação entre o texto e o título. E naquele primeiro momento eu falei, poxa, o título é uma coisa e o texto é outra. Não, eu estava equivocado. Quando você começa a ler o texto com mais atenção, Jesus, esse fato aconteceu algumas vezes, Jesus perguntava aos seus discípulos, o que eles dizem que eu sou? Ah, que é João Batista, que é Jeremias, quer dizer, o homem do mundo o via de uma maneira distorcida. Ele não era João Batista, ele não era Jeremias, ele não era um outro profeta. Essa era a visão do mundo. Ele faz uma pausa, olha para Pedro e pergunta, e você, Pedro, quem você acha que eu sou? E Pedro fala, tu és o Cristo, o enviado dos céus. E ele vai edificar a sua igreja sobre Pedro. O Wilson foi muito feliz ao dizer que Jesus não edificou sobre a personalidade de Pedro, mas aquele momento de revelação. O homem, aquele homem do mundo, estava pouco sintonizado com a sua essência divina, com o seu eu, com Deus. Então, aquela era a opinião do mundo. Essa humanidade, entre aspas, menos real que o Emmanuel deixou entrever no texto passado. Era a visão do mundo, era o entendimento do mundo. Mas Pedro, naquele momento, porque tinha uma sintonia com o alto, ele conseguia enxergar para dentro de si mesmo, a sua essência ele bota para fora, fala, tu és o Cristo. Então, esse momento é o momento da revelação, é quando existe a comunicação do homem encarnado com aquele que nos criou. O Luiz quer fazer uma colocação? Luiz, pode falar. O Wilson foi muito feliz na fala dele, eu achei muito lúcida, né? E realmente foi muito feliz. E confirmando isso, a personalidade de Pedro negou Jesus 3 vezes, né? Então, realmente, confirmando que foi um momento. Né? Vocês estão me ouvindo? Que a voz do Luiz sumiu? Então, né? Eu não estou ouvindo sua voz, Wilson. Eu acho que o Luiz recebeu uma ligação. Uma chamada. Chegou uma ligação. Tá. Então, é interessante. O Wilson foi bem inspirado nessa colocação. E é com esse espírito de espiritismo, de cristianismo, que a gente vai dar sequência agora e começar o terceiro bloco do programa Visão Espírita. E seria muito interessante que vocês que estão nos ouvindo, o Luiz já fez essa colocação no programa passado, seria interessante que vocês também... Eu vou também sair e vou entrar, tá? Tá bom. Não, você tá normal, Luiz. Agora você ficou normal. Você tá normal, Luiz, não precisa sair, não. Saiu. Então, dando sequência aqui, seria interessante que vocês que estão nos ouvindo, que lessem também o texto da Gênesis, até para que vocês possam interagir, perguntar, o Wilson está vendo, é quem entra em contato, quem fala, e o Wilson fica à vontade, a hora que quiser interromper, falar de alguma colocação de quem está nos ouvindo, né? E nós vamos começar as perguntas. Tiveram 2 perguntas no programa passado que não foram respondidas por falta de tempo. Os comentários foram tão interessantes que respondemos menos questões. E eu vou fazer o seguinte, Wilson, eu vou fazer a primeira pergunta para você, depois eu faço para o Luiz, enquanto o Luiz está chegando aí. Então, ainda baseado no que nós estudamos na vez passada, o Kardec ele faz uma abordagem bastante interessante da cosmologia, dos planetas, da Via Láctea, do Sistema Solar. Então, ao estudar a cosmologia, Wilson, o homem sai dos estreitos limites da vida cotidiana para mergulhar nas maravilhas surpreendentes do espaço infinito. Eu pergunto a você, ao conhecer um pouco mais sobre o universo e as suas leis soberanas, o homem se aproxima de Deus? O que esse conhecimento influencia a fé? Geraldo, é uma percepção isso, tá? É mais um sentimento do que objetivo, ou algo objetivo. Você, na sua questão, já elabora muito bem isso. O mundo hoje é um mundo muito prático. Nós temos que decidir as coisas rapidamente. Não temos muito tempo para pensar. Existem muitas pessoas... O termo filosofar virou uma coisa negativa, né? Muitos dizem assim, você está aí filosofando, vamos trabalhar. Né? Verdade. Quando, na verdade, existe o ócio criativo. É nesse momento em que a gente para, que a gente observa o universo interior em contraponto com o universo exterior, que a gente compreende, que as coisas se revelam para a gente. E é evidente que quando a gente está diante da criação, o Luiz está aí em Florianópolis agora, quando você está diante do mar, diante de certas paisagens, você percebe realmente a força, a energia que emana daquilo ali, porque a filosofia é a busca do belo e do bom acima de qualquer outra coisa. É a nossa inclinação a tentar receber, né, o que é belo e o que é bom. Para isso, é claro que, enquanto encarnados, a gente precisa educar os nossos sentidos, porque é por meio deles que a gente vai buscar essas sensações, pra, até alcançar essa epifania, né? Aquele momento de descobrimento. Então, quando você olha para uma... Quando você está num ambiente de natureza, você percebe isso. Agora, imagina olhar para o céu. É grandioso. Hoje está cada vez mais difícil. A gente sabe que existe um tipo de poluição chamado poluição visual. A luz que nós produzimos embaixo dificulta a visualização da abóbada, né? E dos astros. É difícil. E as pessoas olham muito para o chão. Eu acho que no passado nós olhávamos mais para o céu. Nós estávamos mais ligados aos astros, à própria navegação. Nós conhecíamos o nome de estrelas, de constelações. Hoje, é uma percepção minha, parece que isso se reduziu muito. As pessoas olham mais para o chão, para os próprios sapatos, para os caminhos onde elas andam. Falamos muito isso, os meus caminhos. O caminho é o chão onde seu pé pisa. A tua mente, o teu espírito não precisa estar necessariamente onde seus pés estão pisando. A gente pode se expandir. E sim, o universo tem essa capacidade. Olhar para cima tem essa... potencialmente sim, com certeza, Geraldo, nos aproxima de Deus, né? E as próximas questões eu tenho certeza que a gente vai se aprofundar nessa percepção. Luiz, com essa resposta do Wilson, eu tenho a certeza que o Wilson realmente está ligado com a gente. Realmente os comentários dele têm sido muito bons, muito instrutivos. Realmente estamos juntos, todos nós formamos uma família muito agradável aqui. Mas, Luiz, eu pergunto a você, a gente que já leu a obra espírita do Kardec, quando você vê o Kardec fazer essa abordagem da cosmologia, eu pergunto a você, na visão espírita, quais as razões que motivaram Allan Kardec a escrever a Gênese e, particularmente, um estudo aprofundado sobre a cosmologia? Por que que ele inseriu esse estudo dentro do livro A Gênese? O Geraldo, a gente já foi muito instruído sobre isso, né? A concepção de Deus, a percepção de Deus, para nós, pela nossa insignificância, é muito difícil. É uma coisa muito grandiosa para nós. Agora, a sua obra, ela toca os nossos sentidos. E a cosmologia, ela veio trazer isso para nós, aos nossos olhos. Hoje você entra na internet, você coloca lá galáxias, e aí aparecem as imagens das galáxias. Você, quando pega, por exemplo, um esquema da formação do Big Bang, que aí, nas frases de segundo, começa aquele plasma, você entende muito melhor a questão do fluido cósmico universal. A própria referência do Kardec, quando fala ao fluido cósmico universal, ele, para mim, ele faz uma descrição do Big Bang. Nossa, é? Então, quando ele nos traz essas informações, ele está justamente nos mostrando a obra do Criador. E essa nós podemos contemplar, nós podemos sentir, nós podemos ver. Então, você remontando, é quando você, por exemplo, se depara diante de um quadro. Quando você olha um quadro e você percebe aquilo que aquele quadro está te transmitindo, você diz assim, você logo afirma, puxa vida, o artista aqui é uma pessoa fantástica. Geraldo, nós vivemos fazendo isso no nosso dia a dia. A gente aprecia as pessoas como? Pelas as suas atitudes, pelos Sim. seus exemplos. Na educação, a gente fala que o exemplo arrasta. Sim. Então Kardec, de uma forma muito didática, está nos mostrando, olha, gente, disso que a gente fala, que é Deus, eu não tenho muita noção e condição de apontar. Mas vou mostrar para vocês o que ele fez. Então, vai jogando. Se você pega esse universo e você pega uma florzinha do campo, você se debruça sobre a florzinha do campo, coloca uma lente de aumento, tudo você se depara, meu Deus do céu, esse autor é fantástico, né? Então, a ideia dele foi genial. E quanto mais nós observarmos, estudarmos isso, astronomia é uma coisa fantástica, é lindo. Sim, sim. Existem não é o cometa, é o asteroide. Existe asteroide, tem um asteroide que chama Ida. Ele tem uma lua. Ele tem uma lua que chama Dactil. Aquela luazinha girando em torno daquele asteroide. Que coisa. Você não quer imaginar um troço desse? Né? E isso tudo está aí, está viajando. Nós aqui não é uma preocupação danada, eles estão viajando aí a milhares de quilômetros. E essa harmonia toda, esse equilíbrio todo, é obra do Criador. É isso aí, Geraldo. Eu quando eu fiz essa pergunta a você, Luiz e o Wilson também, me veio um pensamento infantil na cabeça. Eu falei, como está tendo esse turismo espacial agora, o indivíduo paga não sei quantos milhões para dar uma volta na Terra, duas voltas na Terra, será que no futuro as crianças não terão como prêmio ir até o telescópio Hubble, olhar tudo aquilo e voltar, falar, nossa, o negócio é grande mesmo, né? A imensidade do cosmos, né? Então, quem sabe, hoje parece uma ideia absurda, mas quem sabe no futuro isso não vai fazer parte da educação dos novos descendentes da Terra. Fala, Luiz. Eu tenho que te interromper. Eu nasci com 12 anos, eu ia buscar o leite na chácara para a empregada esquentar o leite. Eu ia às 4 horas da manhã e a gente tomava café às 7 horas da manhã. Onde é que eu ia imaginar que existiria um celular? Né? Quando é que eu imaginar que existe um fogão a gás que em 10 minutos o leite está quente? Um micro-ondas? Isso que você está falando, Geraldo, não é utopia. É realmente uma visão do futuro. De repente vai acontecer isso. Você vai lá para passar um dia lá se instruindo, depois você volta com uma noção melhor da onde nós estamos, né? Muito bem, e na leitura que a gente faz da obra, vou até aproveitar agora e fazer a pergunta para o Luiz de novo, Wilson. A gente vê o Kardec escrevendo, depois que está escrito é muito fácil você ler, né? Eu quero ver você escrever isso daqui. E ele escreve com tanta lucidez, né? Todo mundo fala da sua lucidez. E eu pergunto ao Luiz. Luiz, a lucidez de Allan Kardec surpreendia os amigos mais próximos. Essa característica dos seus raciocínios deixa entrever que o Kardec tinha uma luz interior que lhe moldava o raciocínio. Para que a gente possa entender melhor, o que é a lucidez segundo a doutrina espírita, Luiz? A lucidez, no mínimo de palavras, eu diria assim, que é a capacidade de discernir. Então, Kardec, na realidade, ele já existia. O que a espiritualidade fez foi pinçá-lo para que ele fosse o codificador. É, então, isso tudo já, Kardec já possuía. Então, ele foi selecionado, né, de uma pleia de espíritos para a codificação. Então, ele foi chamado de um bom senso encarnado. Né? Então, quanto mais objeto... Você vê, ainda há pouco nós falávamos do Wilson, da lucidez com que ele explanou aquela passagem. Quer dizer, é você pegar uma coisa abstrata e torná-la em palavras uma coisa muito concreta de se ver. Isso é uma habilidade muito grande. Isso é uma bênção. Sim. E a responsabilidade de uma criatura dessa é imensa. Sim. Imagina o Wilson falando aquilo tudo que ele falou para nós há pouco, usando isso para um lado negativo, para um lado de desconstrução. Né? Mas graças a Deus, essa lucidez, esse bom senso, está vindo acompanhado do amor, do equilíbrio, da evolução. Você acha que essa sintonia, você acha que essa lucidez também poderia ser uma boa sintonia? O Geraldo, não tem a mínima dúvida. Nós, as nossas fontes, a inspiração que vem de fora e a intuição que nós pegamos dos nossos arquivos. Essa sintonia é como se você tivesse assim um canal aberto para essas duas fontes. Essa sintonia é uma lei. É uma lei que abre esses canais para nós à medida que nós vamos crescendo, que nós vamos entrando nessa sintonia do alto. Né? O Paulo, já não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. É aquilo que ele sentia de uma forma intensa, porque ele abriu os canais de uma forma permanente, ele vivia em constante sintonia com o alto. É isso aí. O Geraldo, me permite só um... Por favor. Muito interessante. Duas coisas que eu quero relembrar que o Luiz falou, a partir de agora está registrado, viu, Luiz? Quando alguém me perguntar de Deus, eu falo, olha, não conheço, não sei nada dele, mas vem cá que eu vou te mostrar o que ele fez. E aí você tira as suas conclusões. Está gravado, ótimo, viu, Luiz? Não sai mais de mim. A outra coisa, quando o Luiz falou de luz, agora me veio uma imagem na mente muito interessante, né? Quando ele fala sobre você, não sou eu quem falo, mas o Cristo que vive em mim e tudo mais. A gente vai lembrar que a sombra nada mais é do que a projeção de um corpo opaco. Né? Onde a luz não passa, projeta-se a sombra. Então, quanto mais nós nos despojamos da materialidade, né? Quanto mais nós evoluímos enquanto espírito, mais a luz flui através, através de nós. Através mesmo, né? Então, a luz que vem da inspiração passa por nós e também ilumina através e a partir de nós, né? Somada à nossa luz. Enquanto um corpo opaco, extremamente materializado, falando no corpo espiritual, enquanto um perispírito ainda opaco, extremamente materializado, ligado nas coisas, né? Mais baixas ainda, mais vis, esse daí projeta sombra, ele não consegue projetar a luz. A esse falta lucidez, né? Que é... Está relacionado com a luz. Interessante. Interessante. E aí, agora aproveito o Wilson. Quando eu tenho um hábito, Wilson, quando eu leio o Kardec, eu fico tentando entender o que o Kardec pensava ao escrever o que escreveu. Eu falava assim, o que será que passava na cabeça dele para ele fazer esse texto? E eu imagino que nada ele fez por acaso. A obra espírita ela é tão interessante, né? Que ela é tão educativa. Então eu falei, por que será que ele estuda tanta cosmologia, a atração dos planetas que rodam em torno do Sol, numa elipse, não é um círculo? E ele, desdobrando esses raciocínios, eu falei, para que o Kardec está descrevendo? Para que serve isso? E na minha cabeça, surgiu assim, será que ele, ao estudar isso, também não quer desvendar um pouquinho da nossa trajetória evolutiva? Será que nós, como espíritos, ainda muito condensados, espíritos muito atrasados, será que nós sofremos também essa atração física por algumas coisas? Então, seguindo esse princípio da atração dos corpos gigantescos no espaço, será que nós podemos afirmar que nós também sofremos uma atração irresistível por determinados mundos? Você está sem som. Não só por determinados mundos, né? Mundos numa visão jamais abrangente, mas eu falei sobre a luz agora, eu falei sobre o perispírito, né? Quanto mais denso é esse perispírito, quanto mais materializado ele é, mais preso a gente está ao mundo da matéria, de certas matérias, aqui no nosso caso, na Terra. Quando a gente desencarna e temos um espírito já que se despojou de grande parte dessas matérias, porque purificar é isso, né? É tirar do nosso perispírito aquilo que não é essencialmente parte dele. Você vai tirando para deixar só o que é essência. Na verdade, você vai removendo partes. Isso não serve para mim, não serve para mim. E com isso, a gente tem condição de se elevar a outros mundos, né? Podendo ir a mundos superiores. Nós hoje, ao desencarnarmos, não podemos. Estamos presos a este planeta. Existe sim uma força que nos prende aqui. A gente não pode, espiritualmente, viajar a um mundo superior para entrever a vida como é naquele planeta. O que nós podemos é ouvir relatos de espíritos que fizeram essa viagem, que nos dizem como foi, mas a gente só pode ficar imaginando e contemplando, né, espiritualmente. Mas porque nós estamos presos aqui. Isso se dá com os planetas, com seus satélites, essa força gravitacional. Acontece no nosso sistema, né? O quanto maior o corpo, maior a força gravitacional que ela exerce. Então veja bem, quanto maior a massa de um corpo, maior a força gravitacional que ela exerce. Isso reflete o que eu estou falando em nível de espírito, né? Então, quanto maior a massa perispiritual que eu tenho, mais eu atraio, mais eu me prendo também, prendo certas coisas ao meu redor, ao meu entorno. Então a liberdade consiste em se despojar dessa massa, a evolução consiste em se tornar cada vez mais, entre aspas, leve, né, para que a gente possa ser mais inteligência, né, nos aproximarmos mais de Deus. Tem uma palestra do Divaldo, eu acho muito interessante, que eu ouvi recentemente, e nessa palestra ele relata que, em certo momento, antes de uma apresentação que ele faria, ele estava vendo um programa de TV que mostrava essas imagens do cosmos, esses planetas, e ele se emocionou tanto com aquela imagem, com aquelas imagens, vendo aqueles orbes gigantescos flutuando, né, aquelas animações, porque hoje a gente tem os recursos gráficos, né, para ilustrar esses fenômenos espaciais. E ele, com aquilo, se emocionou tanto que uma lágrima correu de seus olhos. E a Joana de Ângeles, percebendo aquele momento, se aproximou dele e disse: é o amor, meu filho, é o amor. Percebeu a pergunta que ele fazia, né? É o amor de Deus que sustenta todos esses mundos gigantescos. Isso vem em encontro com o que o Luiz falou agora. O Luiz falou do Big Bang, do plasma, né, que nós talvez reconheçamos como fluido cósmico universal, talvez possa ser equivalente, que nada mais é do que o amor de Deus que percorre todas as coisas e que dá origem a todas as coisas, né? Inclusive a esses relacionamentos de atração gravitacionais em todos os âmbitos, tanto no âmbito de grandes, de galáxias, porque as galáxias também, interessante porque a galáxia também tem um movimento ela também circula, né? Ela tem um ela também é atraída. Ela também é atraída por outros corpos, então isso outros sistemas maiores. Outros sistemas maiores, isso. Porque eu sempre fiquei pensando, Wilson, assim, a gente ouve, né, muito assim, a Terra está passando do mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Eu fico, como será o processo, o espírito que ele desencarna numa condição infeliz? Então não é assim, ah, você vai ficar de castigo lá. Naturalmente ele vai ser atraído para um outro ambiente, porque o ambiente daqui mudou, melhorou. Você não cabe aqui, no entendimento, mas naturalmente é só você observar que o espírito vai caminhando para lá, porque ele não consegue mais ficar aqui. Eu acho que essa é uma imagem que seria interessante a gente fixar. Dando sequência, Luiz, eu pergunto a você... Não, Geraldo, eu queria falar alguma coisa, não posso me furtar. Você estava falando, eu criei uma imagem, e é essa imagem que eu quero externar. Você imagina a materialidade, um corpo celeste. Imagina Deus colocando o espírito simples e ignorante nessa materialidade e dizendo assim, a sua evolução vai se processar no esforço que você fizer para chegar até aqui, a espiritualidade. Outro corpo celeste, sutil, né? E esse esforço é que é a evolução. Enquanto o Wilson falava, eu criei essa imagem, disse, eu não posso perder de falar. É isso aí. Excelente. Dando sequência aqui, o Kardec aborda que ele fala sobre a lei da variedade nos trabalhos da natureza. Então, essa lei da variedade nos trabalhos da natureza deixa entrever muitas possibilidades incorporadas à lei da evolução dos seres. Essa multiplicidade de elementos à disposição da criatura humana é uma das manifestações ostensivas da providência divina, Luiz? Sem sombra de dúvida, né? E o que a gente deve filosofar é exatamente isso. Na medida... Você estava falando aí que a Terra vai se tornar um planeta de regeneração. E aí, aquela materialidade, do jeito que ela é, ela também evolui, né? Então, ela também vai agregar outras situações, vai abrigar outros espíritos, e a mesma coisa se passa no universo. Esse universo todo, colônias espirituais habitam de acordo com o seu processo evolutivo, de acordo com o seu grau de gravidade, de gravitação. Né? Então, quanto mais nós melhoramos a nossa gravitação, mais nós nos candidatamos a mundo mais etéreis. E aí é que tudo se encadeia, né? E você vê que nessa variedade toda, nós falamos há pouco daquele corpo celeste que tem uma lua, né? Um asteroide. Sim. E aí, isso aí, imagina os sóis que são imensamente maiores do que o nosso sol. Geraldo, tem uma coisa que nós estamos começando a engatinhar, o buraco negro. Imagina a função espiritual de um buraco negro. É? Então, sem sombra de dúvida, isso aí é uma imensidão que nós estamos nos candidatando a entender ao longo do tempo. Muito bom, Luiz. Agora eu me dirijo ao Wilson. Diz Kardec, Wilson, somos chegados ao mundo sideral, a este mundo deslumbrante dos vastos sóis que irradiam no espaço infinito e que são as flores brilhantes do canteiro magnífico da criação. Fecha aspas. Eu pergunto a você, Wilson, essa frase poética de Kardec nos passa o entendimento de que existe uma interação universal entre mundos e criaturas? Isso é uma pergunta. Existe essa interação? O universo é o nosso lar maior? Até onde sabemos, né, na explanação desse universo que nós conhecemos, sim. Nós somos seres do universo. E é magnífico quando ele faz essa imagem do canteiro, do jardim. Não dá para imaginar. Né? É difícil para a gente tentar se posicionar para ver dessa maneira, que espírito que viu dessa forma, quem é esse espírito? E aí a gente vai lembrar dos Cristos planetários, vai lembrar da formação da Terra. Assim como na Terra existem espíritos que são responsáveis pela execução da vontade, das leis de Deus com relação aos fenômenos da natureza aqui deste planeta, existem também os espíritos planetários, os Cristos planetários, né, que Jesus é um deles, que são responsáveis pela manutenção de toda essa estrutura que a gente está dizendo. E aí a gente vai lembrar novamente desses números exorbitantes de quando falamos do universo. Existe uma comparação, falando do canteiro lá, né? Uma comparação de que existem tantas estrelas, porque estrelas são os corpos que têm brilho próprio, são os sóis, assim dizendo, em resumo. Né? Existem tantas estrelas no universo quanto grãos de areia numa praia. É possível imaginar isso? É impossível, né? É esse jardim que algum espírito está vislumbrando e está inspirando Kardec para que ele escreva. Como a gente vai alcançar isso? Nós, seres aqui ligados à Terra. Agora, é maravilhoso saber que nós fazemos parte de tudo isso. E que sim, e que se aprendemos, que vamos evoluir, e que um dia também nos tornaremos Cristos planetários. Olha o que eu estou dizendo. Cada um de nós aqui, Geraldo, Luiz, você que nos acompanha, você será um Cristo planetário. Não sei dizer quando. Não me atreveria. Mas será. Então, se nós seremos Cristos planetários, é claro que nós temos uma relação profunda com todo esse universo. Geraldo. Muito bem. Dando sequência aqui, agora eu me dirijo ao Luiz e falo assim, Luiz, a Via Láctea é uma galáxia em espiral. Aliás, eu vou até depois do programa mandar para vocês dois um vídeo animado sobre o espaço. A Via Láctea é uma galáxia em espiral, da qual o Sistema Solar faz parte. Sua idade estimada é de mais de 13 bilhões de anos, período no qual passou por várias fases evolutivas até atingir a sua forma atual. Então, você fica imaginando todos esses processos se desenrolando ao longo de bilhões de anos. Essa descrição científica é curiosa e intrigante, uma vez que a criatura humana parece seguir o mesmo modus operandi em sua trajetória ascensional. Se apresenta como uma lei maior que rege rigorosamente todas as coisas e seres. A descrição da Via Láctea por Allan Kardec parece ser fruto de um hábito que o mestre de Lyon mantinha na vida, olhar o céu estrelado. E aí eu pergunto ao Luiz. Segundo o Espiritismo, a vida existe pujante e grandiosa em situações ainda não percebidas pelos sentidos humanos, pouco acima da Terra e em condições inimagináveis para o cérebro humano. A pergunta, a vida no mundo espiritual é um exemplo de uma vida paralela? Qual a relação entre a vida espiritual e os universos paralelos, Luiz? O Geraldo, você abrangeu uma porção de coisa junto aí, vamos tentar desmembrar. Mas você deu uma informação, para quem tem informação, muito interessante, porque nos leva a certas conclusões. Existe, inclusive, na internet disponível, um curso de astronomia da USP. Tá? Então, são não sei se 30 aulas fantásticas sobre isso, muito lindas. Você me disse que a Via Láctea, segundo essa informação, é 13 bilhões de anos. A informação que se tem do universo é 15 bilhões de anos. Então, pela sua informação, a Via Láctea começou a ser formada com 2 bilhões de anos depois do Big Bang. Nossa. Entendeu? Senhora. Quer dizer, então, possivelmente, quando a Via Láctea começou a ser formada, já haviam em outros, né, outros campos, né, desse universo, Cristos planetários. Porque se você começar a raciocinar assim, você vai ver que vai precisar muito universo para emprego de tanta gente, né? Então, o que ocorre é que existem certas afirmativas que a ciência, inclusive, está percorrendo, está procurando desmentir. Mas há muito tempo, e pelo menos enquanto eu me julgo por gente, se afirma que o universo se expande de forma constante. E várias tentativas já foram feitas dizendo que não, que ele é finito. E, no entanto, pelo menos eu acho que antes de eu desencarnar, ele vai continuar se expandindo. Então, quando você entra nesse campo, você vê que o próprio campo espiritual é um campo diferente, né? Quer dizer, então, o espírito, na realidade, é que existe, e ele é abrigado na matéria para construir a sua evolução. E se fala em universos paralelos. Se fala em 10, 12, 7, alguma coisa assim. Então, Geraldo, nós estamos aqui contemplando as hipóteses, né? Porque a nossa cabecinha ainda é muito pequenininha, muito remota simples, ainda. É muito simples. Então, eu me comparo, Geraldo, a uma formiguinha que está olhando assim para o alto e dizendo assim, que seres são esses que ficam passeando na frente da nossa cabeça? É? Elas jamais imaginariam que existem formigas lá nos Estados Unidos, que existem formigas lá na Rússia. Então, a nossa capacidade de concepção ainda é muito remota, muito pequenininha. Né? E isso aí é uma limitação? Não. O Espiritismo é muito claro. Ô, Luizinho, você quer compreender isso tudo? Então, continua se esforçando para se melhorar. Esse é o caminho. Né? Então, nós temos que construir essa nossa evolução. Nós estamos, assim, numa trajetória. O importante é que a gente entenda isso, que a gente está numa trajetória. E essa trajetória nos remete a cada lugar onde vamos ampliando essa concepção. O próprio Kardec, ele nos mostra um ponto que nós poderemos chegar para pensar mais ou menos na linha que ele pensa. Construir isso. Kardec está construindo para ele e está passando em palavras para nós. E esse passar em palavras, todos os espíritos são unânimes. É muito difícil. Por mais que você faça, é uma coisa muito difícil de passar. Então, o Kardec, que já tinha uma evolução bem superior a nós, imagina do Cristo. Né? Então, só do Wilson, ainda há pouco, estava falando, e é uma coisa assim maravilhosa. Cristos planetários. Sim. Se um Jesus já é bom, imagina milhares. Agora, é um pouco... É um para cada um, né? Porque nós não teríamos capacidade para assimilar milhares. É isso aí, Geraldo. Licença um minutinho só. Eu só quero ressaltar um comentário do Luiz, assim, que me deu um outro entendimento também de algo que eu nunca tinha pensado. Olha que interessante. Se a ciência propõe, teoricamente, que o universo começou lá há 15, 16 bilhões de anos, pense a ideia de um início por conta da medição de certos objetos e da velocidade, né, que se identifica do posicionamento desses objetos no universo, da medição constante deles, eles calcularam 16 bilhões de anos. Então, se a gente entender que Deus não atua diretamente sobre a matéria, que o livro dos Espíritos nos ensina, que ele faz uso das suas inteligências, dos Espíritos, para atuar sobre a matéria. E se começou realmente nesse período, 16 bilhões de anos, o Luiz disse isso. E daqui naquele momento, Deus pensou assim, ó, vou começar um projeto novo, um novo universo. Vamos iniciar isso. Lá, olha, vai ter uma explosão para a gente começar. Claro que já tinham Cristos planetários ali. Sim. Não começou ali. Se já tinham Cristos planetários ali, a ideia do multiversos é totalmente aceitável para a gente. Né? É natural para o espírita, se acreditamos que existem seres Cristos planetários que cuidam desses fenômenos, e quando começou já haveria de existir, então. Interessante isso. Nunca tinha pensado nisso. Quando eu fiz essa pergunta, a intenção, obviamente, não era ter uma resposta que resolvesse tudo. Né? Aliás, não tem resposta que explique tudo isso, mas que a gente admitisse essa possibilidade. como eu disse uma vez, botar a cabeça fora da caixa e falar, olha, existe uma outra realidade. Será que a gente sabe pela ciência que existe muito provável a existência de universos paralelos? Como que é isso? Não sei. Quer dizer, existem outras realidades. Então, a gente precisa tirar a cabeça um pouquinho da Terra, como disse o Wilson, olha mais para o céu, olha mais o universo. Aí a sua mente começa a se expandir para pensamentos maiores. Essa foi a intenção da pergunta. Dando sequência agora, eu me dirijo ao Wilson. Wilson, essa metáfora de Allan Kardec, abre aspas. A Via Láctea é um campo semeado de flores solares ou planetárias que brilham em sua vasta extensão. Nosso Sol e todos os corpos que o acompanham fazem parte desses globos radiantes dos quais se compõe a Via Láctea. Porém, apesar de suas dimensões gigantescas relativamente à Terra e à grandeza de seu império, não ocupa senão um lugar inapreciável nesta vasta criação. Fecha aspas, essa frase de Kardec. Eu pergunto, Wilson, essa descrição passa para o entendimento de que estamos integrados a uma gigantesca rede de vida integrada por milhares de planetas? De fato, somos um dos muitos recantos habitáveis dessa grandiosa casa sideral? Essa é a pergunta. Quer dizer, você admite a vida em outros planetas? E aqui eu faço um parênteses. Há pouco tempo, o Barack Obama fez uma declaração sobre objetos voadores não identificados. Quer dizer, uma autoridade do tamanho do presidente dos Estados Unidos, do Barack Obama, fazer uma revelação dessa, cabe dentro dessa pergunta. Você acha, Wilson, que nós somos apenas um lar entre muitos outros lares habitados e que possa haver esse intercâmbio entre os mundos? Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, é perfeito em todos os seus atributos, né? Ele é justo, ele é bom, não faria sentido nenhum a nossa discussão, que seria o cúmulo do desperdício, da inutilidade, seria uma total inutilidade essa criação gigantesca, né, se não fosse o berço das civilizações. Então, eu não tenho dúvidas alguma. Quando a gente fala dessa imensidade, eu me lembro que quando eu era bem jovem, eu lia e eu via lá que existiam 300 bilhões de galáxias. Para mim era um número gigantesco. Hoje, se admite já com a evolução de recursos, a existência de 2 trilhões de galáxias. Isso já foi identificado. Galáxias, 2 trilhões de galáxias. Cada galáxia, a Via Láctea tem de 200 a 400 bilhões de estrelas, de sóis. Cada sol tem seu sistema particular com alguns planetas, né? Como aqui a Terra faz parte do sistema solar. Então, com base nisso, chega a ser o cúmulo da vaidade, do egoísmo e do orgulho a gente acreditar que só o nosso planeta, o cúmulo do antropocentrismo, né? Acreditar que só o nosso planeta tem vida, não faz sentido. A isso se referiu Monteiro Lobato, disse que, diante desse universo, acreditar que só a Terra tem vida é como se numa goiabeira só uma goiaba tem bicho, ele disse. Monteiro Lobato. Muito boa essa colocação. Realmente, a gente acredita que nessa imensidão do cosmos, outros mundos habitados existem, e existe, de fato, essa possibilidade de intercâmbio entre os mundos. Né? 10 horas e 48 minutos. Wilson, se tiver alguma pergunta dos nossos ouvintes, você, por favor. Eu quero passar aqui falando, né, o pessoal que está passando por aqui, o Zé Rodrigues, Cidinha Salvador, Silvia Variati, a Cida Rota, Elizabeth Cruz, grande abraço a todos, Altair Margato, Maria Roseli Miranda, a Cida Manete, a Vilma Delegardi, Francisco Moretti, que está sempre com a gente aqui, Luiz Carvalho Bortolão, Elizabeth Cruz, olha quanta gente nos acompanhando, que gostoso, que domingo maravilhoso, a Ivanise Francisco Chaves, a Regina Arruda, a Isabel Buento Quirino, um abraço para a Isabel, Cacilda Caetano Cardoso, a Vera Farto Castanho, lá de São Pedro, abraço, Vera, saudade. Em breve a gente está de volta, né, para as palestras presenciais. O Wilde Esteves, a Regilaine, Luiz Chaine Neto também, companheiro nosso. Pérsia, Nazaré Pereira Costa, de novo a mamãe acompanhando o programa, essa é minha mamãe, um beijo para a mamãe acompanhando o programa. Regina Arruda, Rosimeire, Cecília Bortoleto, Emeria Aparecida Rodrigues, Ana Maria Bonfim Matos, quanta gente. Grande abraço a todos vocês, a nossa gratidão pela participação. Nós temos aqui, não é desse assunto mais, mas a Regina Arruda fez um comentário. Falava sobre o primeiro texto que nós lemos, né? E naquela época era difícil mudar, porque as pessoas tinham mais dificuldade quando nasciam numa determinada circunstância, seguiam, né? Mobilidade social era difícil, né? Mas hoje a gente pode escolher mudar de posição, mudar de opinião, mudar de emprego, de ocupação, né? Ela quis dizer, se a tua ocupação te faz mal, você pode mudar. A Regina Arruda comentou aqui. Então, é isso mesmo, Regina. Hoje, nós, quando temos consciência, né, quando temos informação, conhecimento, a aplicação do conhecimento, que é o que chamamos sabedoria, é isso, é colocar em prática. É tomar as atitudes, como o Luiz falou no comentário dele, para a gente seguir o caminho que não nos faça produzir o mal, muitas vezes. Às vezes, um determinado meio faz a gente, né, realizar certas coisas que é contra os nossos valores. Então, a gente pode escolher outro caminho. Sim. Ninguém é obrigado a produzir o mal quando tem a liberdade de escolha. Dando sequência, agora eu vou fazer a última pergunta para o Luiz. Luiz, eu escrevi assim, ó. Nosso mundo tem um papel muito discreto no conserto das civilizações avançadas, espalhadas pelo infinito. Nosso lar terreno ainda se apresenta como um educandário de pouca importância na Via Láctea, ainda repleto de espíritos renitentes e endurecidos. Feita essa colocação, a gente observa, Luiz, em vários líderes, um pensamento assim, ele se dedica exclusivamente à religião, seja qual for a religião, e acha que só aquilo é o suficiente para levá-lo para os céus. E existe um outro grupo, o grupo dos cientistas, que se dedicam às pesquisas maravilhosas, às grandes descobertas, aos grandes avanços que nos poupam muitas dores. A ciência é a parte da evolução planetária que diminui as nossas dores. E eu pergunto a você, qual o papel da ciência na evolução espiritual do homem na Terra? Luiz? Eu acho que ele caiu. Eu acho que ele caiu. Então, Wilson, você vai respondendo até ele entrar novamente. Você pode dizer qual... Você entendeu a pergunta, assim? Ele está voltando. Luiz? Oi? Você ouviu a minha pergunta? Mais ou menos. Então, assim, ó, a gente vê hoje alguns líderes religiosos passando a imagem que a exclusiva dedicação àquela religião vão colocar eles no céu. E aí a gente vê que a ciência tem avançado tanto que poupa muitas dores para a gente. E a pergunta que eu faço é uma troca disso. Qual o papel da ciência na evolução espiritual do homem? Evoluir. Você há de convir que... Eu acho que, por qualquer razão, o seu sinal não está legal, né, Luiz? Ele está caindo. Eu acho que ele travou de novo. Travou de novo? Voltou. Agora voltou. Tá. Então, a nossa evolução implica também, Geraldo, de menos sofrimento, né? Então, cada vez você observa que a ciência está... Que coisa, por qualquer razão, o sinal dele fica fraco. Ele está travando. É. Vamos só aguardar um pouquinho, então, Wilson? Então, pode passar para o Wilson. Então, vou passar para o Wilson. Wilson, daqui a pouco o Luiz vai acabar dando a resposta dele. Me responde rapidamente o que você acha dessa pergunta que eu fiz ao Luiz, porque depois eu quero fazer a última para você. Tá, Geraldo, eu acho que é assim, a gente aprende, eu vou tirar a palavra religião, eu vou colocar a palavra evolução moral nesse contexto, tá? Para a gente entender, para a gente não se fixar nessa ou naquela religião, nesse corpo doutrinário específico, mas vamos falar da melhora moral, né? Da busca pelo bem em si. Qual a contribuição da ciência? Eu acho que ela é imprescindível, importantíssima. Por isso que Kardec atrelou as duas coisas. Por isso que Kardec falou para a gente seguir junto com a ciência. Porque a gente aprende, lá no livro Consolador, Emmanuel, quando trata dessas questões, da questão evolução intelectual, falando de ciência, de conhecimento, de cognição e evolução moral, ele falou que embora as duas ocorram de forma distinta, não distinta, mas de forma não equalizada ao longo do nosso período evolutivo, ora evoluímos mais moralmente, ora mais materialmente, mas ele diz uma coisa interessante, que a evolução intelectual precede a evolução moral, que é uma coisa que Sócrates falava lá atrás, para ser bom eu preciso aprender a ser bom. Então é um aprendizado para ser bom. Então a ciência nos dá conhecimento, com base no conhecimento científico a gente decide melhor e as nossas decisões nos tornam pessoas melhores, evoluímos moralmente. Então é uma consequência. É interessante esse entendimento. Mereceria, claro, um aprofundamento muito maior. Então posso fazer a pergunta ao Luiz. A religiosidade, os conhecimentos religiosos e a evolução científica são duas maneiras de ver a vida? Geraldo, elas caminham juntas, né? E eu diria assim, uma puxa a outra. Você vê que houve ocasião que a religião impedia o progresso da ciência. Hoje, a ciência, de certa forma, ela dificulta o progresso da religião. Por quê? Porque nessa coisa... Hoje a ciência está fazendo mais ou menos o que a religião fez... lá por mil e pouco. Porque a ciência, de uma forma teimosa, ela não está admitindo a possibilidade da existência do espírito. E quando ela trabalha com hipóteses, ela também devia de admitir essas hipóteses quando partidas do campo religioso. O que o Espiritismo fala a respeito da reencarnação, o que ele fala a respeito da evolução, você não tem outro campo da ciência que fala. Então, a ciência já poderia demonstrar uma certa flexibilidade, dizendo assim, olha, não está provado, não existe nada de concreto, mas existe essa hipótese religiosa, né? Porque se essas hipóteses religiosas começarem, por exemplo, a ser estudadas nas escolas, o nosso progresso, sem sombra de dúvida, se mostraria muito mais possibilitado, vamos dizer assim. É interessante, Luiz, porque assim, eu acredito que hajam iniciativas individuais de alguns cientistas, sim, mas assim, a ciência como um todo ainda não admitiu. Mas você tem a certeza, Luiz, que esses grandes cientistas também devem ter um olhar um pouco bondoso para a religião, né? Acho que muitas das descobertas dele têm um pezinho lá na religiosidade, né? Pega o melhor deles, que foi o Einstein, e vê o que ele pensa de Deus. Eu vou fazer para o Wilson. Luiz, eu resolvi fazer a pergunta para o Wilson, uma pergunta que eu fiz para o Alan, mas eu gostaria de fazer essa pergunta para muita gente, né? Wilson, faz de conta que você, pelos seus méritos, um dia fosse chamado à espiritualidade para dizer, Wilson, vai nascer o seu neto e você tem a oportunidade de conversar com ele antes que ele vá perdendo a consciência total de quem ele é para a reencarnação. Você, como um futuro avô e um espírito imortal, um espírito universal, o que você diria para ele? O que você destacaria para ele de mais importante para ele ter uma vida vitoriosa na próxima encarnação? Olha, Geraldo, que complicado, né? Em poucas palavras. 10 horas e 59 minutos, abraço a todos. Karina Pinheiro também avisou aqui que está assistindo, está acompanhando a gente. Um grande abraço, Karina. Muita paz e saúde para todos vocês. Olha, Geraldo, a gente fala assim, a vida não vem com um manual de instruções. A gente vai aprendendo ao longo do caminho. Já ouvi essa frase muitas vezes, já falei ela algumas vezes, mas hoje reconheço que é um erro. É um erro, porque a vida vem com um manual. Tem um manual de instruções. Para a gente, é o Evangelho. Então, se eu pudesse dizer alguma coisa para um neto que está chegando, seja tudo o que você pode ser, né? Seja livre em suas escolhas, estude muito, tenha conhecimento e faça o bem às pessoas, porque a sua felicidade não depende dos outros, depende de você mesmo. Nós buscamos a felicidade em cima do amor que os outros podem nos dar. Nós somos felizes quando somos amados, mas nós não temos controle sobre o que os outros fazem. A nossa governança é íntima. Então, nós só podemos ser felizes, como dizia Bezerra de Menezes, pelo bem que nós fazemos ao outro. Então, para que esse meu neto fosse feliz, eu diria a ele, faça o bem às outras pessoas e você será feliz. Muito interessante. Eu quero finalizar com uma última pergunta ao Luiz. Luiz, qual a importância que, em geral, os encarnados dão às intuições? Os encarnados, eles não têm muita consciência disso, né? E nós vimos, toda a nossa conversa girou em torno disso. O progresso, ele se dá a partir do momento que você começa a conhecer as coisas. Então, eu diria o seguinte, que a primeira coisa que precisa entender é a definição de intuição. Nós precisamos entender o que é a intuição. Aí eu remeteria lá para o Vadimeco Espírita, que eu criei duas apostilas. Eu criei duas apostilas, intuição e inspiração. Né? Então, é uma coisa muito interessante se conhecer. Eu não vou falar nada que é para justamente as pessoas buscarem o conhecimento. Exato. Através da procura, tá? Pessoal, no nosso mundo, o tempo passa. São 11 horas e 1 minuto. Luiz, suas últimas palavras. Bom dia para todos. Eu estou levando 12 quilos de camarão, R$30 o quilo, que eu vou comer durante o ano aí em Piracicaba. Wilson, olha, sinceramente, foi muito agradável a sua presença, você é uma pessoa inspirada em suas respostas, você realmente, apesar do Alan ser uma pessoa maravilhosa e particularmente eu tenho um carinho por ele, mas você, sabe, substituiu de maneira à altura dele com respostas brilhantes. Suas últimas palavras, Wilson. Olha, quando o Alan me convidou, né, nessas duas semanas em que ele estaria viajando, aliás, ele está aí também em Florianópolis, não é? É. Ele estaria viajando, eu disse para ele que eu me sinto honrado. Então é isso que eu tenho a dizer para vocês, realmente para mim é uma honra. O respeito que eu tenho por você, Geraldo, por você, Luiz, pelo trabalho que vocês fazem há tantos anos. As primeiras participações que eu tive no programa lá, vários anos atrás, quando a gente começou em Piracicaba também. Aliás, quero convidar a todos da edição de quarta-feira do programa Visão Espírita, que vai ao ar todas as quartas-feiras, às 19 horas. Trata de muitos assuntos interessantes também, estamos estudando as leis morais. Então, para mim é uma grande honra, então é uma grande gratidão, muito obrigado, meu desejo de muita saúde, de muita paz para todos vocês, e vocês que nos acompanham também, são a principal razão da gente estar aqui, que nos oferecem essa oportunidade. Obrigado à USE de Santa Bárbara do Oeste, à USE Piracicaba, que nos dão esse valioso oportunidade de trabalho. Wilson, você consegue enviar no meu celular particularmente essa súplica da Terezinha ou não? Consigo. Farei isso imediatamente. Então, me manda, por favor. Bom, então, meus irmãos, agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós. Nos encontramos domingo que vem. Um beijo a vocês aí.